A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt. Olá, hoje venho falar-lhe de bullying. Ser vítima de bullying na infância ou juventude tem consequências na saúde física, emocional, social e no sucesso escolar e ao longo da vida. Aumentam os riscos para problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade, e são comuns as experiências de isolamento e percepções negativas do mundo e de si próprio. Em casos severos, pode levar ao suicídio. Ensina a criança ou jovem a lidar com situações problemáticas, a resistir à pressão, a superar obstáculos e a recuperar de momentos menos positivos. Promova a comunicação entre si e seu filho, ajudando a perceber como é o seu dia-a-dia, a saber o que seu filho pensa e quais as suas escolhas e comportamentos em situações de conflito que vive ou assiste. Como é capaz de limitar uma escalada no conflito ou assumir comportamentos responsáveis e pró-sociais é uma forma de intervenção. Terem atenção se o seu filho se ocupa com jogos e filmes violentos que podem mais facilmente desenvolver comportamentos agressivos ou aumentar o grau de tolerância e de desvalorização desses comportamentos nos outros. E ainda em relação ao cyberbullying, que consiste no uso da tecnologia para assediar, ameaçar, provocar ou humilhar alguém, é importante manter uma linha de conversa e estabelecer regras e horários de utilização das tecnologias de comunicação e tornar explícito para a criança ou adolescente em que consiste e o que deve denunciar. Se necessário, procure ajuda especializada, como a ajuda de um psicólogo. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesitem em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da Rádio Boa Nova. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt.